Jesus, ao nosso ali espirituais, dizendo assim: Mestre querido, nesta oportunidade, queremos buscar a vossa proteção e amparo para esta atividade de hora desenvolvida, na busca do conhecimento para obtermos a felicidade. Sabendo, Senhor, que o judiciário onde desenvolvemos esse trabalho é uma área de conflitos, mas nós buscamos, com o tempo, transformar esses conflitos com amor, justiça com amor, com paz. Esse é o nosso propósito. E o tempo nos dirá alguma coisa sobre esse assunto, porque o importante é nós estarmos vivenciando aquilo que nós aprendemos no dia a dia, à medida que nós navegamos para o nosso interior, buscando cultivar os indícios das virtudes e erros dos defeitos. Com esse quadro, nós buscaremos certamente um porto seguro e a felicidade. Que a paz de Deus, Pai nosso, Santo Poderoso, e Jesus e os amistades estejam conosco. E que possa intuir a nossa irmã Lenice para com a propriedade que lhe é peculiar, fazer com que penetre nossas telas mentais essas noções de educação. Muito obrigado. Que a paz de Deus seja conosco. Lenice. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue felicitando os nossos corações e que nós possamos aproveitar essa oportunidade bendita para refletirmos e até fazermos uma reflexão sobre esse tema tão maravilhoso, grandioso, extenso, e um tema que abre para nós perspectivas que projetam propostas, propósitos e a definição do nosso caminhar. Ao elegermos a condução do tema, nós fizemos uma reflexão numa linha do tempo, buscando como a educação tem sido um grande desafio e ela tem características próprias dependendo do tempo e do lugar. Não existe nada que ofereça um campo mais fecundo a sementes diversas do que o campo da educação. Quantos métodos se apresentam como sendo a solução para os problemas que surgem no nosso dia a dia em relação às condições íntimas, como também o conviver. Então, nós buscamos aqueles pontos que na história da cultura, a educação sempre tem por foco atender objetivos que correspondam à visão do homem e do mundo. Portanto, torna-se necessário situá-la na história de forma geral. Se nós pensarmos a educação do homem primitivo, jamais nós imaginaríamos um plano de tecnologia. O homem primitivo, ele não tinha uma formação acadêmica, não tinha uma formação dentro de uma linha já delineada. Não existia alguém definido como sendo o seu tutor, o seu professor. Mas adultos, o homem, a mulher e a criança viviam num plano de igualdade onde aquilo que era vivido por um, naturalmente era assimilado através do plano da observação. Então, a exemplificação era o campo formal da educação do ser. O ser ia introjetando a partir dessa observação conceitos e técnicas que iriam ser utilizados para promover a sua sobrevivência. Havia uma assimilação natural daqueles conteúdos imprescindíveis à sobrevivência do ser. E a cultura, portanto, ela é determinante e acaba por condicionar a visão que o homem tem do mundo e do próprio homem. Então, como nós nos vemos e como nós observamos a relação com o mundo, nós vamos definir. Então, cultura, o determinante seria esta linha de proceder. Em outra cultura, e isso não seria aceito. Quantas situações do nosso dia a dia não atendem ao comportamento de uma cultura oriental? Quantos desafios surgem? Então, nós sabemos que há uma influência natural do meio para condicionar os comportamentos e a expressão da educação. Então, como exemplo, nós podemos dizer que a cultura de uma determinada situação ou de uma determinada área acaba gerando uma série de hábitos que são vividos de forma automática. E nós não podemos definir se isso é certo ou se é errado. E não podemos sujeitar esse hábito a uma avaliação crítica, porque existe uma lógica própria dentro da condução daquele grupo, daquela cultura. Então, a herança cultural determina o modo de agir que é repassado de forma natural. Então, no Japão, nós utilizamos uma maneira de manusear os alimentos. Na Índia, os alimentos são manuseados diretamente com a mão, sem nenhum outro instrumento. Mas não apenas a forma como nós utilizamos, mas também aquilo que nós comemos. Então, isso é cultura, isso é educação. Então, nós vamos perceber o jeito de falar, o jeito de se comportar, o jeito de se vestir, o jeito de se relacionar. Algumas situações são geradoras de constrangimentos, porque estão fora daquela cultura. Então, nós percebemos como é importante não gerarmos um padrão de crítica, porque a coerência, ela é particular. Mas, o que nós não negamos é que no momento presente existe uma tendência a ampliar o olhar em relação à educação. E nós somos convocados a pensar a educação de forma integral. E não apenas um modo de comportar, mas uma formação o mais integral possível do sujeito, oferecendo a ele uma série de oportunidades para que ele possa acessar as suas várias instâncias. Então, ele vai utilizar, a partir das suas habilidades, os conteúdos que são oferecidos a ele, de tal maneira que ele possa conseguir interrelacionar tudo aquilo que diz respeito, não apenas ao conhecimento, mas também à visão que ele tem de si mesmo. É uma visão que o homem tem de si, e o plano da cognição ou do conhecimento estarão atrelados a uma série de outros componentes: a emoção, a subjetividade, os desejos desse indivíduo, a inteligibilidade, a sociabilidade e uma série de outros fatores. É como se nós buscássemos aquela pirâmide de Maslow e definíssemos as necessidades fisiológicas, aquelas de sobrevivência, mas também as necessidades afetivas, as necessidades interativas num plano de afetividade, no plano moral, as questões éticas. E hoje, essa pirâmide, que foi uma estrutura criada nos anos 50, já foi desenvolvida e foi agregado na sua, no topo dessa pirâmide, uma série de outras posições indispensáveis ao processo de autorrealização. Então, quando nós falamos em educação integral, nós estamos falando de todas essas instâncias do ser que necessitam um olhar cuidadoso para que elas sejam atendidas. E a partir desse atendimento, dentro da cultura na qual esse sujeito está inserido, ele possa desenvolver. Entendendo que muitas vezes a cultura, ela delimita, ela fecha o ângulo. Mas, se nós temos uma capacidade de ampliar, nós vamos perceber que se a cultura fecha, a globalização abre para nós esse ângulo perceptivo, definindo que, embora sejam diferentes os modos, existe ali um plano educacional que promove o sujeito. Do ponto de vista esquemático, nós poderíamos dizer que o papel crítico, que é aquele que define que há uma emancipação dada a essa educação, que é estimulada gradativamente com o objetivo de gerar a autonomia do ser, passa por toda uma série de experimentos ou experiências que vão transformar aquele sujeito num cidadão. Então, é uma formação que tem por objetivo situar esse sujeito num contexto no qual ele possa viver e trocar, aprimorando todos os seus aspectos intrínsecos ou as suas habilidades inatas. Aqui nós colocamos, também de forma esquemática, que o grande objetivo é a autonomia. Então, nós teríamos de ver a educação integral como um caminho de promoção da autonomia, a partir dessas várias possibilidades de estruturação das facetas que precisam ser trabalhadas. Hoje nós já somos familiarizados com a ideia de promover uma educação financeira, uma educação sexual, uma educação dentro de uma visão cognitiva, mas que seja um pouco mais abrangente. Hoje, dentro da formação do indivíduo, a língua estrangeira já é um outro componente que possibilita uma comunicabilidade mais abrangente, mais fluida. Então, tudo isso tem um objetivo, que é a promoção da autonomia. Então, quando nós pensarmos em educação integral, nós precisaríamos olhar para o propósito, a meta dessa educação, que é a autonomia do ser. E aqui nós chegamos aos pilares propostos na atualidade, dos inúmeros métodos que existem. Então, nós poderíamos começar a partir daquele ângulo verdinho, né, dessa pizza e desse um quarto da pizza aí, que seria trabalhar essa prática experimental. Então, nós deveríamos perceber que a formação do ser passa pelo aprender. E aprender a aprender seria o piso. Mas aprender a aprender como? Qual seria o caminho desse processo? Então, o primeiro passo seria aprender a fazer. No livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles nos apresenta uma série de capítulos dedicados à educação. Então, um dos capítulos é Educação para o Trabalho. Aprender a fazer seria experimentar. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: todos nós, de alguma forma, operamos. E essa ação, esse trabalho, é um componente fundamental para a aquisição de valores. Nós vamos movimentar habilidades que promovem os nossos potenciais. Tanto assim que o trabalho é apresentado como um componente fundamental ao tratamento das mais diversas dificuldades ou doenças. Nós podemos, doenças da alma como doenças do corpo. Então, a condição do ócio seria a paralisação que aprisiona o ser e impede o seu caminhar. Ao passo que o trabalho, o fazer, geraria um estado dinâmico capaz de assegurar esse ampliar da visão da vida. O trabalho, portanto, faz parte de um plano educacional dentro dessa visão da educação global. Muitas vezes nós observamos que os filhos não têm tido a oportunidade de perceber o trabalho como um caminho saudável, como algo que faz parte da trajetória para a conquista da autonomia. Aqueles que têm tudo na mão ou aqueles que são impedidos de agir dentro do próprio lar, adquirindo valores e até uma disciplina nesse fazer. Então, pequenas tarefas seria o início do processo educacional no sentido do fazer. O que seria esta condição proposta no segundo quadrante? Aprender a ser. O que eu sou? Qual a visão que eu tenho de mim mesmo? Muitos de nós ficamos focados na circunstância do nosso estado atual. E esse estado atual, transitório, pode tirar-nos do foco daquilo que é essencial, daquilo que somos. Então, aprender a ser. O que, que eu sou? Uma alma. E como uma alma, eu respondo pela minha trajetória. E eu não vou me apresentar dentro do currículo acreditando que aquele currículo representa aquilo que sou. O currículo é um estado transitório. Mas aquilo que sou é aquilo que permanece comigo. Então, essa distinção é importantíssima para que nós tenhamos uma visão clara, intrínseca, e não nos percamos nos planos comparativos, onde o desencanto, até a depressão, a ansiedade, vai nos colocando para baixo, gerando uma autoestima totalmente comprometida. O terceiro pilar desse método que propõe autonomia seria aprender a conviver. Aprender a conviver é uma condição que nos remete à condição anterior que nós comentamos. Viver e conviver com diferenças. Por quê? Se a cultura gera uma forma de pensar e, portanto, um comportamento X, numa mesma cultura, grupos distintos têm valores distintos e crenças distintas. E a partir dessa diferença pode surgir um grau de dificuldades e de atrito que gere a separação. E como cidadãos, o nosso grande objetivo é promover a união e caminharmos no mesmo sentido, promovendo a estabilidade social. Dentro dessa estabilidade social, surge o componente dos neurônios espelho, que é uma percepção dentro da neurociência. Esses quatro pilares, eles são vistos hoje pela neurociência como sendo aquilo que há de mais próximo da completude das experiências do ser. Então, o que seria esse neurônio espelho? É olhar para o outro e percebê-lo, mas tendo em mim como se fosse um espelho capaz de perceber a experiência do outro, a trajetória do outro. E aqui surge uma diferença entre ser simpático e ser empático. Ser simpático é eu estar de acordo com a tal posição ou até receber a informação sem me colocar no lugar do outro. Quando esse neurônio espelho é ativado, por empatia, eu me coloco no lugar do outro e posso sentir aquilo que o outro está sentindo. Então é diferente. Isso nos habilita a conviver de forma muito mais tranquila com o outro. Imaginemos uma situação: uma criança diante de um prato de jiló. Aí a mãe fala assim: você tem que comer tudo. Aí ela fala assim: mas eu não gosto de jiló, eu detesto jiló, é horrível, é amargo. Se o diálogo for um diálogo simpático, a mãe pode falar assim: é amargo, você pode detestar, mas é o que tem para comer, então você coma. Foi simpático, mas não houve uma colocação do indivíduo no lugar daquele que está submetido à experiência. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu sou capaz de perceber aquilo que o outro está sentindo, qual teria sido o elemento motivador. Então eu posso falar assim: não, é amargo mesmo. Eu entendo que para você deve estar muito difícil olhar para esse prato e pensar que você tem que comer ele todo. Mas quem sabe você experimenta um pouquinho para ver. De repente não é tão amargo assim. Então houve não apenas uma simpatia, mas o diálogo definiu um grau empático capaz de acionar no outro uma abertura até para viver uma experiência desafiante. Então vejam bem como o crescente do processo de convivência pode ser transformado. E o quarto pilar seria aprender a conhecer. O que seria aprender a conhecer? Aquele que acredita que já sabe tudo, ele não se encontra motivado. Eu já sei. Então, o tema, a educação para o futuro, nossa, eu já li não sei quantos livros sobre educação, eu conheço todos os métodos, eu trabalho com educação há muitos anos, já participei de inúmeros congressos. O que é que eu vou escutar? Então, não há uma motivação. Agora, aprender a conhecer seria o caminho para abrirmos um pouquinho a nossa capacidade de escuta, porque nada, mesmo que o conteúdo seja o mesmo, nada que seja dito por uma pessoa tem o mesmo tom do que é dito por outra, porque vai com a carga da experiência individual, aquilo que é vivenciado. E é a partir desse aprender a conhecer, a partir do outro, é que gera em mim esse campo perceptivo cada vez mais abrangente. Aquele que se fecha, ele está fadado à paralisação, porque às vezes uma palavra diferente já é a soma daquele momento. Só uma palavra, dentro de todo um quadro de conteúdos apresentados. Então, fazer, ser, conviver e conhecer. Todos esses pilares seriam componentes acionadores dessa educação integral que nós precisamos implementar para vivermos como indivíduos autônomos. Mas qual a nossa visão do homem? Qual que é a nossa visão do homem? Qual futuro nós vislumbramos? O tema não é esse? A educação para o futuro? Nós vimos que a cultura passa pela visão que nós temos do mundo e do indivíduo. Então, qual é, dentro da nossa cultura, a visão que nós temos do homem? E que futuro é esse que nós vislumbramos? Um futuro caótico? Um futuro maravilhoso? Qual é a nossa perspectiva? Como espíritas, a resposta fica muito tranquila, porque o que nos faz estarmos aqui é esse olhar em comum. Porque é a partir desse olhar em comum, dentro dessa nossa cultura, que nós vamos construir o nosso raciocínio. O homem, portanto, para nós é um ser espiritual. Ele não é apenas esse corpo que é constituído a partir de duas células. Ele é muito mais que isso. Ele é um ser espiritual que se aninha neste corpo e o utiliza como um instrumento para a sua caminhada evolucional. Então, isso já é o ponto de partida. E qual seria o nosso futuro? O nosso futuro é um futuro liberto. Sairmos a curto prazo da condição de moradores de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quando ocorrerá uma mudança significativa nos comportamentos, na forma de pensar e especialmente no propósito dessa humanidade que viverá na Terra. Portanto, um plano de mansuetude, de virtudes que estão totalmente distanciadas daquilo que nós visualizamos na atualidade, que é esse mix, essa mistura de experiências. Então, como espíritas, nós aprendemos no comentário de Kardec, em O Livro dos Espíritos, que a educação moral é a arte de formar caracteres, que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E tudo aquilo que represente desordem e imprevidência seriam como feridas, chagas, que precisariam ser tratadas, cuidadas, a partir de uma educação bem entendida. Então, não seria a educação formal só do plano, do ponto de vista cognitivo. Não seria formar apenas um bom profissional, mas formar um homem de bem. Então, nós já temos um olhar totalmente diferenciado e muito mais amplo, que nos projeta para uma conjugação de ideias com a visão atual da educação integral. Então, valorizar a vida, entendendo que os espíritos que utilizam esses corpos, e embora pequeninos, são espíritos. E como espíritos, precisam ser tratados e conduzidos de forma a promovê-los e que eles possam demonstrar suas habilidades de forma totalmente clara. A reencarnação atual, portanto, seria um momento no qual essa série de experiências anteriores, esse passo a passo a partir de vários estados, como um lavrador, como um cientista, como alguém que vive um plano de ociosidade, leviano, várias experiências distintas, retratariam as nossas raízes, que emergem, que afloram como expressões do nosso temperamento. O temperamento retrata o nosso ontem. O temperamento retrata nossas tendências, aquilo que fomos, mas que constitui o nosso piso interior. E na atualidade, a partir da ação de pais conscientes, entendendo que esses espíritos precisam ser reconduzidos e estão sendo, nesse instante, trabalhados e recebem, na atual reencarnação, um livro aberto, onde eles vão escrever o seu dia a dia, as suas experiências, estarão imprimindo novas habilidades, novos hábitos que constituirão o seu caráter atual. O caráter atual é aquilo que a experiência desse momento nos assegura. O temperamento, o nosso passado, e o caráter, o nosso hoje. Bom, no livro Consolador, a pergunta de número 110, essa obra que foi, as perguntas foram feitas por Emmanuel, as respostas foram dadas por Emmanuel, e a classificação da obra como um todo foi toda ela feita por Emmanuel. Então, essa obra foi um presente completo de Emmanuel para nós, permitindo-nos avaliar vários ângulos da vida, das ciências, da religião. Então, nós temos ali respostas importantíssimas. E a pergunta foi: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Escola. Escola, a gente pensa na escola formal. Para nós espíritas, a casa espírita, o templo espírita, é também uma escola. Mas vejam bem a resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Somente o lar pode edificar o homem. Então, não dá para transferir para a escola, ainda que seja uma escola super top, o compromisso da educação, especialmente a educação integral. Então, a importância da infância. Na infância, nós sabemos que o temperamento, tudo aquilo que fomos, permanece adormecido nesse sono de 3.000 dias que Emmanuel nos diz. Então, aquilo que fomos, as nossas tendências, elas não estão apagadas, elas estão tamponadas, elas estão esquecidas. E dessa forma, esse seria o momento primordial para a sementeira de valores novos. A infância, portanto, seria o momento oportuno para trabalharmos a educação para o futuro. E não pensarmos: não, ainda está muito cedo, está muito pequenininho. Há 2 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de fazer lá no fórum um estudo próximo a esse, quando o título era Educação dos Filhos, quando começa? E nós não tivemos a menor dúvida que a educação dos filhos começa quando os pais definem que eles vão se casar, porque eles já estão criando a ambiência para que os filhos cheguem, criando e definindo valores que estruturarão aquela família. E hoje nós vamos perceber que isso é importantíssimo, porque nós precisamos nos olharmos, nós precisamos perceber quais os nossos potenciais, o que nós temos a oferecer a esse filho que vai chegar. Trouxemos do livro Ação e Reação só esse pinçadinho aí do capítulo 2. É uma senhora que está em diálogo falando do seu estado de tristeza, de dor, por ter percebido no plano espiritual a condição do seu filho. Olha só o que nós colocamos: quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Era a pergunta dela. Visito nas trevas. E ele, né, sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. O filho tinha o nome de Paulo. Um filho inovidável. Como pode o amor contrair tamanho débito? Por quê? Ela o amava profundamente. E ele continuou sendo, no plano espiritual, autoritário e orgulhoso. Ou seja, foi um filho que mandava e desmandava. Era o reizinho da casa, não é isso? E ela acreditava que o amor era suficiente para. Mas o amor, olha só, como pode o amor contrair tamanho débito? Ela se sentia em débito para com Paulo, filho, porque ele não foi conduzido da forma adequada. E mesmo desencarnado, ele não tinha noção da sua miséria moral. São aqueles que se acham credores de tudo e um pouco mais, que expoliam os pais, que sugam os pais, que subjugam os pais, e desencarnam, e mesmo no plano espiritual, acham que os pais têm que continuar dessa forma. Onde ela falhou? Então, olha só, amor mal interpretado, amor mal conduzido. Ela achou que o amor era a superproteção, o promover tudo aquilo que ele quisesse. E, na verdade, esse foi o seu engano, gerador de um débito enorme. Então, diante desse exemplo, que é um exemplo registrado por André Luiz de forma bem detalhada, nós podemos nos fazer uma pergunta. Se a educação é para o futuro, que tipo de pais nós somos? Que tipo de pais nós somos? Ou potencialmente achamos que somos? Porque nós podemos, a partir de uma autoavaliação hoje, trabalharmos os pais que nós queremos ser, se não der para ser mais nessa vida, até para a próxima. Porque é necessário muita coragem para identificarmos os nossos equívocos e coragem para viver humildemente os nossos equívocos e transformarmos a nossa maneira de ser para gerarmos frutos mais positivos. Nós trouxemos aqui alguns exemplos de tipos de pais com o objetivo de cada um fazer uma reflexão. Claro que nós não nos enquadramos só num aspecto, mas nós vamos nos perceber em muitos aspectos desses diferentes tipos de pais. Então, olha só, pais permissivos são aqueles que são acolhedores e procuram atender aos impulsos e desejos dos filhos. Então, o filho pediu, é para já. Quer trocar o carro? Vou providenciar. Eu quero fazer um intercâmbio? Move céus e terras e promove. Eu quero tomar um sorvete doente? O pai permissivo é aquele que atende impulsos e desejos, pouco exigentes quanto às responsabilidades domésticas dos filhos. Aquela história, desde pequenininho, tirou tem que guardar, quem tira guarda, pequenas tarefinhas, tudo isso já é um antídoto para essa permissividade, porque é nessa rotina permissiva que ele acha que o outro deve fazer tudo por ele. E cresce acreditando nisso, uma crença geradora de muitos enganos que ele vai colher no futuro. Esses pais, eles são passivos diante da desobediência, não têm autoridade, aceitam todas as formas de expressões de raiva. Então o filho tem um chilique, tem uma crise ali, e ele então aceita aquilo e até minimiza. Não foi tão sério assim, né? Porque ele é permissivo. Não foi bem assim. não definem limites, reconfortam a criança na emoção negativa, mas não ensinam formas de resolver as dificuldades. Então, aquela história, uma emoção negativa gerada, a criança quebra um objeto de valor. Aí os pais permissivos falam assim, quebrou porque estava mal colocado, estava mal posicionado. Então dá uma desculpa, reconfortou a criança, criou uma maquiagem, mas não ensinou uma forma de resolver aquela dificuldade. Qual seria o comportamento esperado? Uma assertividade diante daquilo que ocorreu. Você viu que você correu, derrubou a jarra. A jarra quebrou. Essa jarra era um enfeite que eu gosto muito. De fato, eu estou triste com isso. Mas, o que nós vamos fazer? Você não corra mais aqui. Não corra mais aqui. Então é a hora de ensinar a se responsabilizar e se desculpar daquilo que foi feito de forma imprudente por um ato de total descuido por parte da criança. Então, é assim que começa a assumir responsabilidade. Então, esses pais permissivos, vocês viram que acabam sendo um grande problema. Mas existem os pais que são controladores. São aqueles que julgam o comportamento antes de esclarecer os fatos. Então, são aqueles que são altamente punitivos. Só funciona se for do meu jeito. Então, se o meu jeito não foi feito, eu já estabeleci que aquilo não está bom. Eles têm regras extremamente rígidas e exigem que sejam obedecidos. Não existe flexibilidade. Usam medidas punitivas severas quando confrontados. Não aceitam o diálogo. Então, o diálogo seria um confrontar. E então a resposta acaba sendo uma resposta muito negativa. Os filhos não têm o direito de se posicionar. Eles devem aceitar o que dizem, o que os pais dizem, sem qualquer questionamento. A emoção negativa deve durar pouco, pois reflete deficiência de caráter. Então, se algo deu errado, se o papagaio rasgou, se o sorvete caiu, esse chorar muito tempo, você para de chorar porque caiu, rasgou, acabou. Porque não dá espaço para que a tristeza, o desencanto, né, a decepção seja vivido e seja nomeado. De fato, você está triste, você perdeu o seu picolé, você perdeu o seu sorvete. É isso mesmo, agora você ficou sem. Então, essa condição de nomear as emoções e dar a elas aquele caráter empático que nós comentamos anteriormente. Esses pais controladores, eles são extremamente críticos, só enxergam erros e defeitos. Evitam elogiar porque eles acreditam que educar é dessa forma. Não é por maldade, mas acreditam que esse é o caminho. É uma forma de ver a educação. Então eles acabam eles temem, eles não elogiam porque temem perder a autoridade. Não dá para flexibilizar. A rigidez é a arma que eles têm na mão para segurar uma autoridade que é uma obediência cega. As regras são exageradas e geralmente eles exigem tanto que nem eles próprios se garantem no cumprimento dessas regras. Tem posturas que são muitas vezes geradoras de momentos de humilhação, de comentários depreciativos e desrespeitosos. É como se fosse um bullying dentro de casa. Aqueles pais que a todo instante estabelecem comparação, aqueles que estão diminuindo o esforço e a habilidade do próprio filho, acreditando que essa seria uma metodologia para promover um resultado mais acertado. Eles tentam mudar o estado emocional do filho através da reprovação e da ironia. Olha só, a estratégia é uma estratégia. São frios e não demonstram afeto. Mas tudo isso é uma máscara. É uma máscara para tentar manter um padrão de autoridade. Os pais protetores são aqueles que evitam abordar os problemas. Os problemas não existem, né, gente? É um faz de conta. Acreditam que as emoções geram aborrecimento e ansiedade. Então, é acreditar que não tocar no assunto, o assunto não existe. O faz de conta. Não sabem lidar com os próprios sentimentos. Como eles não lidam com os próprios sentimentos, eles acabam desmerecendo o valor do acontecimento, daquilo que o filho está sentindo. Deixam os filhos, em geral, aos cuidados de terceiros, sem acompanhar de perto o comportamento deles. Acreditam que o filho vai encontrar sozinho o seu caminho. São pais protetores. Eles amenizam, mas muito nesse faz de conta. E, ao final, uma marca desses pais protetores é que eles lidam ingenuamente com a criança que chora ou que está feliz. Olha só, isso passa em termos da tristeza. Vai distrair-se e verá como logo estará se sentindo melhor. Então, há um negar daquilo que gera dor. Morreu o cachorrinho? Morreu hoje? De tarde já tem um cachorrinho substituto. Não dá espaço para que a dor do luto e da perda promova o consolidar dessa capacidade de ultrapassar a frustração e continuar sendo capaz de buscar caminhos de autorrealização. Então, vocês viram que o perfil dos pais que nós somos, nós podemos ser uma mescla, em alguns momentos protetores, em alguns momentos controladores, em outros permissivos, e a gente pode ser um mix. Mas certo é que o nosso grande desafio é nos tornarmos pais educadores. Se não somos pais, nós muitas vezes estamos num papel de referência para alguém. E para esse alguém, é como se nós fizéssemos esse papel de pai educador, essa autoridade dentro de um contexto que pode promover o crescimento do outro, dentro da visão da educação integral. Então, esses pais estimulam os filhos a se afirmarem, olha só a autonomia, expressam sua opinião com firmeza e em tom de amizade, mostram abertura para discutir regras estabelecidas. Foi estabelecido que o horário de chegar em casa era 10 horas. É, de fato, para a cultura atual, 10 horas está muito cedo, então nós vamos negociar esse horário? Coisas desta ordem, para a gente perceber como nós precisamos flexibilizar e contextualizar. E ouvir os argumentos dos filhos e perceber que muitas vezes esses argumentos são convincentes. Então, ceder aos argumentos convincentes não significa abrir mão da autoridade, mas estabelecer o seu papel de líder na condução daquela família. Joana de Ângeles nos diz que os pais, eles são como o sol, tá certo? O sol, que ilumina e promove o calor. Então, ali dentro daquela condição, nós vamos perceber que os pais educadores, olha só, eles justificam respostas, desculpam-se quando sentem que foram injustos, então eles têm uma escuta e se reconhecem humanos. Em alguns momentos eu posso ter extrapolado, eu posso estar equivocado. Eles têm uma postura clara em relação a limites, orientam e acompanham, sem terceirizar, a educação dos filhos. Castigo só tem sentido se for para resguardar a segurança do filho. Gandhi nos diz que se nós conseguirmos manter pensamentos positivos, se nós conseguirmos estabelecer um padrão seguro, nós vamos transformar pensamentos positivos em ações positivas, passando por palavras positivas. Então, a positividade é um padrão de vida, um padrão que vai transformando e gerando e permitindo germinar de valores positivos em torno de nós. E essa condição será o nosso próprio destino. Nós precisamos, então, trabalhar a nossa plasticidade cerebral. Vejam bem, aprender muda o nosso cérebro até o último momento da nossa vida. Antes nós acreditávamos que nós nascíamos com um cérebro, com um padrão. Esse padrão era estático e nós não poderíamos ativar um encaminhamento de conexões que promovessem mudanças em nós. Hoje a ciência nos diz que nós aprendemos até o último momento da nossa vida. É aquela capacidade, aprender a aprender. Se nós estamos abertos, se nós fomos educadores equivocados nesse perfil que foi apresentado anteriormente, ainda há tempo, enquanto nós estivermos na vida física, de promovermos mudanças a partir desse processo. E olha só o que é colocado pela neurociência, que gastam só 2 neurônios para poder estabelecer um padrão de mudança. Bastam 2 neurônios. Um manda mensagem para o outro e essa mensagem acaba sendo fixada na nossa intimidade, permitindo que a memória celular assegure a fixação daquilo que foi vivido, e num segundo momento viver essa experiência já vai ser muito mais fácil. Então, se eu era permissivo demais, eu posso estabelecer, a partir de hoje o meu padrão será de pai educador. Então, como pai educador, a mensagem que eu estou mandando para os meus neurônios é que da agora para frente eu escuto, eu avalio, eu vou ser empático, porque eu quero fazer, eu quero ser, eu quero conviver, mas eu quero conhecer dentro desses pilares qual o caminho capaz de promover nesse espírito que está nessa vida vinculado à minha constelação familiar, para que ele possa promover um estado totalmente diferente. Essa mensagem passa. E da próxima vez, numa outra situação, já vai ser mais fácil, porque eu vou conseguir fixar na minha memória e com o tempo, aquilo que era pensado, aquilo que era refletido, aquilo que eu contava, avaliava, passa a ser o meu modo de ser, transformando num novo hábito. E como último componente, dentro da percepção da educação integral, nós poderíamos dizer que a religião, sem dúvida, é um grande caminho. Aqueles que têm uma formação religiosa são espíritos que desde cedo estão familiarizados com a visão do homem como um ser espiritual, que tem a visão de Deus como nosso Pai. E a proposta da religião de nos conectarmos com esse Pai, ensinada de 1000 modos por Jesus, precisa ser repassada, precisa ser revista, precisa ser relembrada, para que aquilo que já foi dito em outros momentos assuma um papel decisivo na condução desse espírito. Lembrando que um pai educador percebe que a evangelização não é uma definição de regras de cima para baixo, mas é, acima de tudo, um processo de emancipação, e aqui uma emancipação infantil. Mas o que é isso? É uma promoção do espírito, para que ele possa ter o conhecimento e possa compreender que existe uma lei de justiça e que a bondade acaba permeando todas as experiências da nossa vida, e que aquilo que nós vivemos retrata o que necessitamos para trabalharmos a grande razão de ser e possa gerar o nosso objetivo final, que é a meta ou esse futuro que nós almejamos. Vivermos a condição de autorrealização, de autoiluminação. Se a nossa percepção de nós mesmos reflete a visão de um iceberg, nós só percebemos aquilo que estamos e ainda não identificamos tudo aquilo que está na base da nossa construção pessoal, nós precisaríamos dedicar tempo, refletirmos, meditarmos, a avaliarmos, olharmos para dentro de nós mesmos, para de forma consciente estabelecermos as mudanças necessárias, e serão mudanças de tal ordem que o nosso corpo físico vai refletir, fixando em nós mudanças estruturais, porque aquele que se dedica de forma consciente ao processo de autoiluminação, ele ativa estruturas do nosso cérebro, né, da condição desse centro, do lobo pré-frontal, e regiões específicas. Se nós ativamos a nossa racionalidade, nós vamos ativar o funcionamento do lobo frontal esquerdo. Se nós ativamos o nosso padrão discriminativo e a nossa sensação, nós vamos trabalhar o lobo frontal medial. Então nós vamos modificar, nós vamos qualificar a nossa estrutura física. Porque se o corpo é instrumento, se ele é uma ferramenta, ele é sujeito. E quando Jesus falou, brilhe a vossa luz, ele não estava falando, brilhe a minha luz, brilhe a vossa luz. Então essa vossa luz, ela vai brilhar a partir do como você aciona os seus valores positivos e vivencia de forma consciente esses padrões de forma contínua, reiterada, no seu dia a dia, de tal maneira que cada ação seja automatizada. E é por isso que nós aprendemos que aquele que segue à frente, ele já conseguiu transformar as virtudes, ele já é esse homem de bem. Essa é a educação do futuro. E ele já conseguiu transformar as virtudes em respostas instintivas. Olha o que isso significa. Eu não apenas reajo, mas eu tenho uma ação consciente dentro daquilo que eu sei que é o caminho, mas as minhas reações também estão na mesma faixa de comportamento daquilo que eu sei que deva ser a minha condição de vida. O tema, sem dúvida, é um tema imenso. Mas em se tratando de educação, essa é uma frase de Irmão X que eu sempre gosto de terminar todos os estudos que eu faço com ela. Porque ele nos diz que o amor, para ensinar, aprende a repetir. Não vai ser de primeira. que nós vamos conseguir uma resposta positiva daquele que está junto de nós. Mas o amor, esse amor que educa, é aquele que é firme no seu propósito. Ele está consciente que o caminho é aquele. E se ele está consciente, ele é coerente quando ele repete e reafirma aquilo que ele acredita que seja um caminho libertador. A educação para o futuro é, portanto, o nosso empenho consciente em nos autoeducarmos para sermos os educadores que podemos ser. Que a paz de Jesus continue tocando os nossos corações e que Jesus, nosso Mestre, o educador por excelência, seja o farol da nossa vida, guiando os nossos passos na direção da luz. Muito obrigada. Bom, sobre a palestra, não tenho o que se comentar. É uma aula profunda, onde nós verificamos que os valores ético-morais dizem respeito à alma, e a alma está encarnada para evoluir, para crescer. Por isso que a gente tem que observar que a educação, ela é o carro-chefe, é a providência primeira que uma família deve tomá-la em relação à criação dos filhos. Eu sempre aprendi isso com a minha família, meus pais, e depois com a doutrina espírita. O lar, os valores morais vêm no lar. A escola é aprender os valores formais, né? Mas os valores, os princípios básicos de respeito, de amor ao próximo, tudo isso é na família, no lar. Então observamos que sem educação nós temos o que temos aí. Eu sempre faço comentário, no estado do Rio de Janeiro, o vice-governador Darcy Ribeiro criou uma revolução no modelo escolar e que lamentavelmente não foi à frente. Era o CIEPS, em que a criança entrava cedo, tomava café da manhã, todas as refeições, e no final da tarde jantava e ia para casa, para estar com a família. Fazia o dever de casa, fazia o para casa, estudava, brincava, tinha uma atividade artística, enfim. Mas não prosperou. Questão de tempo, não estava na hora, talvez. Mas quero dizer que nós somos, isso eu queria deixar gravado aqui, o espelho da vida. Nós refletimos aquilo que somos. Quanto mais nós nos melhorarmos, nós vamos refletir uma luz mais tensa, mais profunda, em relação ao respeito, à educação, à forma de falar, à forma de agir, escutar antes de decidir as coisas, né? Raciocinar, pedir intuição ao Criador, como deve, qual a melhor postura fazer. Essas recomendações simples são importantes para que a gente consiga realmente fazer brilhar a luz que cada um de nós trazemos dentro de nós, né, para os nossos semelhantes. Porque Divaldo certa feita diz: nós não seremos capazes de mudar o mundo mas podemos mudar o meio social que nós vivemos, pela forma que nós somos, né? Pela forma que nós pretendemos agir. Então é isso. Agora queremos agradecer a Denise pelo grande trabalho profundo, viu, Denise? Foi de uma felicidade muito grande a explanação. Atingiu realmente o final da linha. Permitimos que a gente pudesse realmente enxergar por diversos ângulos a grande importância do processo educativo. Né? Não estou educando apenas para agora, mas para frente, né? Para o futuro. Outra coisa, eu trouxe dois livros aqui para ser sorteado. Eu tenho uma lista com 37 nomes. Eu não sei se alguém deixou de assinar essa lista. Deixou? Bom. Agora fica difícil, né? Como é que nós vamos sortear isso? Denise, dá uma sugestão aí. Posso pedir uma pessoa para dizer um número e a outra dizer. Oi? Muito bem. Repetindo, a nossa próxima palestra será o ano que vem, 2019, no dia 12 de fevereiro. É isso que eu falei? 12 de fevereiro. Antes disso, vocês já vão receber a programação. Vou pedir a Papai do Céu agora que intua a Lenice para dizer um número aleatoriamente para ver quem. Porque eu vou me declarar suspeita, né? Porque eu já vi a lista, né? Então, não é assim, vamos fazer que você o fala seguinte, que você pode dizer, porque se então sair, eu te dou esse livro depois. Eu sorteio os dois agora. Atitude para vencer. Zé Carlos de Luca, na luz da vitória. Tá bom? Nada. Bom. Eu vou te mandar o livro amanhã. Eu quero agradecer, então, a todos a presença do dia. Deus, a Jesus, os amigos espirituais, que nos proteja, que nos oriente, que nos intua na nossa caminhada evolutiva, para que possamos lograr isto, sair desta fase para outra com um bom aprendizado da vida, né? É o que nós desejamos, porque a morte apenas é fisiológico, porque o espírito não morre, vai e volta, né? Então nós precisamos, quando partimos desta vida para outra, levarmos uma bagagem, né, boa, para que a gente possa realmente crescer. Pedir a Denise para fazer nossa prece, né? Então agora nós vamos aproveitar esse momento, quando nós encerramos esse trabalho nesta casa, esta casa que tem um papel tão significativo na história da nossa cidade, do nosso estado, que é um portal para soluções, que pode promover a justiça, minimizando dores, que a nossa prece possa ser o nosso esforço conjunto para promover aqui a luz, a verdade, a paz e, acima de tudo, a justiça. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nas vibrações dessa prece, nós rogamos que a paz seja conosco e se estenda em favor de toda a humanidade. Que assim seja. De parte das vibrações, estamos encerrados nossa atividade.